Sucesso na CD, que você já sabe. Vem, vem. Alô, é da rádio. Toque aí uma música que fale de amor. Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou. Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. Boca de Luz Produções. Vem comigo. Será que ela vai ouvir? Que ela vai sentir? Seu coração tocar também. Espero que ela me entenda e que as desavenças foi por erro meu, eu sei. Eu sinto o coração batendo forte. Estou entregue à minha própria sorte. Quero que a música desperte dentro dela o grande amor que não morreu. Quem sabe canta, vem. Alô, é da rádio. Toque aí uma música que fale de amor. Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher que ontem me... Alô, por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou. E seja o dourado, grande Tony Vini. Sucesso, irmão. Será que ela vai ouvir? Que ela vai sentir seu coração tocar também? Espero que ela me entenda e que as desavenças, meu, eu sei. Alguém da rádio, toque a música mais bela. Sei que as canções mexem com os sentimentos dela. Essa é uma chance de mostrar que meu amor tá vivo e crescer. Eu quero ouvir, vai. Alô. Diz aí, vai. Por favor. Alô, toque aí uma música que fale de amor. Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou. E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou. Mais sucesso.